campeão do mundo. Tiripô, tiripô, tiripô, tiripô, tiripô. Trago em tema pra vocês. Deus é o sol, creio eu. Deus é a lua, Deus é a estrela. Deus é a natureza. Eu sou eu. Araqueto, tantos anos de glória para a comunhão da raça negra. Traz ao povo seu tema de frente e canta em louvor a criação do mundo. Sinto araqueto crescendo e o negro subindo. Ouço a negrada cantando, seu canto é lindo. Sinto araqueto crescendo e o negro subindo.